Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o álbum Pintando Sete, do violonista e compositor Rogério Caetano. Abrimos com a primeira faixa do disco, Violão na Gafieira, de autoria do próprio Rogério Caetano. Rogerinho, como ele é conhecido no meio musical, reuniu nesse disco um time dos melhores instrumentistas da cena carioca, cena para a qual convergem artistas de todo o Brasil. Ele mesmo, natural da pacata Goiânia, como escreve Hamilton de Holanda no encarte do disco, acrescentando o elogio direto e objetivo: bom demais. Confira na faixa Rogerinho no Set, de Maurício Carrilho, que também fez o arranjo. O disco foi produzido por Fernando César e pelo próprio artista, e os arranjos divididos entre os músicos que participam das gravações. Entre eles estão Cláudio Jorge, Mauro Diniz, Amoy Ribas, Maurício Carrilho, Yamandu Costa, Daniel Santiago, Hamilton de Holanda, Marcelo Bernardes, Luciana Rabelo, Jorginho do Pandeiro e outros ainda. Uma verdadeira seleção de estrelas da nossa música. Ouça a faixa Agora é Hora, de Rogério Caetano e Daniel Santiago. Escute a faixa título do disco Pintando o Sete, de Rogério Caetano.